bom. Faz tempo que tô pra dizer pra você com luz em teto solar, no globo ocular, confuso, abuso da minha mente bipolar. Tu és jazz, som Duke Ellington, nota 10 ou mais. O encontro de vocais suprime, define, deixa eu ser sua sex machine. Sem desarrumar, um, dois, fino trato, tipo um João Donato, detalhista, as minúcias, primícias, pronúncias, perícias, astúcias, delícia, enfim. A pista toca tio fresh, sim, passinho, passinho, facinho, facinho. Te espero vindo no neon pra mim, dominando o ar, tipo jasmin. É quando vejo você, estonteante, linda, outra vez. Que me vem como um sonho, deslumbrante, arrasa o quarteirão, nossa. Pois saudade é amar, o alto desse saldo é um pecado, hein. Um passado que não passou. Resolve toda a pureza e a beleza que te envolve. Beleza, realeza, Caion, MC de DJ On, que firmeza. Todos dizem, vejo você, tenho você, eu só quero é você. Se não mata, fere.